de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher, que nada é tão difícil, que nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é que eu preciso e ele é meu tudo. Sou feliz desse jeito, não é só bom. Não me peça pra parar, que eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça. Eu amo ele e você. Night Beach, a princesa. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher, que nada é tão difícil, que nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é que eu preciso e ele é meu tudo. Sou feliz desse jeito, não é só bom. Não me peça pra parar, que eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça. Eu amo ele e você.